Este é o seu Canal 2 da Antena 2. Quero pensar, posso viver sem.

pecado. Mas se elas chegaram a ti, tu não passas daí. Aqui há gato. Thank you.